antes de você, meu mundo era tão vazio. Caminhava sem rumo, perdido no frio. Mas chegou com um sorriso e mudou meu olhar. Fez meu coração de novo acreditar. Você trouxe cor pros meus dias cinzentos. Fez da dor antiga só vento no tempo. Me ensinou que amar é se entregar, e que vale a pena lutar pra sonhar. Você me faz ver o valor da vida. Com você, toda ferida é curada. Teu amor é a minha saída, meu abrigo, minha estrada. Te amar me faz recomeçar. É por você que a vida me agrada. Teu beijo tem gosto de recomeço, e teu abraço, o calor que eu mereço. Cada dia contigo é bênção, é luz. Você é um milagre que a vida produz. Você me faz ver o valor da vida. Com você, toda ferida é curada. Teu amor é a minha saída, meu abrigo, minha estrada. Mostra que vale tentar, mesmo quando o mundo desaba. Te amar me faz recomeçar. É por você que a vida me agrada. Se um dia eu cair, sei que vai me erguer. Por isso eu luto pra sempre te ter. Porque o valor da vida é viver por você.